De manhã, que ontem caiu, ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento. Esta canção de manhã. Veio o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar. Nossa manhã já me fez.